paz do Senhor. Todas as perguntas que nós fazemos para os outros, nós queremos respostas claras e objetivas, não é verdade? Bom, eu vou te dar um minuto para você me responder como vai sua vida. Se você responder vai tudo bem, lembre-se que a Bíblia diz: aquele que está de pé, vigie para não cair, então tome cuidado. Se você me responder vai tudo mal, lembre-se que na Bíblia está escrito: Jesus fazendo um convite, vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vou te aliviar e você vai encontrar descanso. Agora, se você responder mais ou menos, é que você não sabe nada da tua vida ainda. Você está derrapando na maionese, não está indo nem para um lado e nem para o outro. Então, responda claramente: como vai sua vida? Jesus pode te ajudar com as duas respostas, mas pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.